8, via Juliette, portão 02. Via Juliette para 02, gol 1098. Controle Salvador, o trip 5, 2196. 2196, prossiga. Ah, tá recebendo agora? Negativo, não recebo o modo alfa nem charme. Sentido. Sistema de som nenhum no 2199. Então, 2199, boa noite, senhor. Papo Uniforme Tanguin, informação Bravo, prossiga. Estacionamento, picha aqui da cola. Normal, IDEM. Afirmativo, identificou a 5219. Escuta de solo. Meu peso, ajuste no 095, autorizado esperando o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 do 3, 2 do 15, reporte estabilizado. Trip 5216, contato radar 8 milhas, nordeste do VOS Salvador, saída Puca, submantenha 190. Ciente, solicita como sinal 1970, trip 5219. Ciente, submantenha 1970. Para 1970, grato. Zero, até bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, bridge, após intercepta, Upper Zulu, 16, até Belo Horizonte, Bravo, Hotel Zulu, após direto Trive, após direto Pirassununga, Papai India, Romeo, e após conforme rota do plano. Colada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5577, controle 120.8. Após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. É a subida da El, transição Motiva. Responder. Pilot, parte 3, chame pronto, uniforme, Tango India. Oceané 6212, autorizado direto Duna, desça para 3 mil pés, ajuste na 014. Soné 6224, livre da restrição e TAP, desça para 3.000 pés. Ajuste na 014. Descendo para 3.000, livre da restrição 6224, TAP. O Soné 6212, desça para 2.000 pés, ajuste na 014. Autorizado será os procedimentos ILS X-Way responsabilizado. Também América 14, X-Way reportará 6212. TAM 3600, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. 4.000, 6008, TAM 3600. Azul 6908, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste na 014. 0504 Azul 4107, complete final do procedimento, torre 118.95. Boa noite, bom pouso. Oi, Salvador. Boa noite, Azul 4107. Azul 4107, boa noite, continua a aproximação. Reporte trem de pouso baixado e travado, ajuste na 014. Reportarei baixado e travado, comunicador de 4107. Azul 4107, confirme, trem de pouso baixado e travado? Baixado e travado agora. Livre pouso, puxa na zero, vento 180 graus, 069, o azul 4107. Livre pouso, puxa na zero. Copiou a torre? Afirmativo, Cotejú. Confirme como recebe agora. Agora clareza 3. Ah, tá ok. É, baixado checado, livre pouso na pista na 0, do 4107. Estabilizou, Chané, Mercedes, não veio. Chané 6202, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, décima 95. Décima 95, boa. Boa. 4107, no solo, usino 3, libera a direita e chame solo em 121, décima 9. Era direita, solo 219. Oi, Salvador, boa noite, Oceaner 6212, como número 2 X-Way. Oceaner 6212, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 014. 014, aguardando, 6212. 00, pode descer sem restrições para 4000? Autorizado, sem restrições, descendo para 3000 pés, ajuste na 014. 3014, sem restrições, tá 3600. Está livre, chame táxi, informe Tango Índia. Livre táxi, então, informe Tango Índia. Via pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. E confirmando pessoas a bordo. Gente, meia dúzia. O azul 4107, que sua pista? 4107, boa noite, via Alfa, reporte antes da Juliette. Quais são antes da táxi Equilo para ingresso no pátio 3? E a Alfa reporta de Saquilo, azul 4177. Dan 3152, aciona identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060. Ajuste 1094. 0, informe Tango Índia, parte principal, pois Índia e Alfa, ponto de espera da pista 1-0, vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 9-5, o altímetro 1-0-1-4, agora 1014, então bom voo, boa noite. Boa noite. O azul 4107, antes da pista. Quilo, pátio 3, prevista 08 do pátio 3, mesmo assim, fica atento ao balizador azul 4107. Quilo, pátio 3, azul 4107. Chegada Mari, desce para nível de voo 070, ajuste na 014. Mari, descendo para o 070, passarito 2224. São 3600, desce para 2000 pés, ajuste na 014. Autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. 2000, autorizado, Electric 3, botará 3600. ILS-X-Ray 10-6224. Sonia 6224, completo final do procedimento ILS-X-Ray, chame torre 1-1-8-2-9-5. 9-9-5, boa, obrigado. Boa. Trip 5216, chame centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, Trip 5216. Afirmativo, bom voo. Obrigado, boa noite. Tango Índia decola, nem decola sem parada? Firmo. Porque agiliza manobras, ainda decola de imediato, 170 com 10, o Airbus, o foco é 100 da Avianca agora, passando externo, ok? Não, então não vamos aguardar, ok? Nós temos algumas restrições de decolagem devido ao estado do paciente, eu quero aguardar. Ok, então sim, a gente mantém o ponto certo. Sena 6224, cheque trem livre, pouso pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-9 nós. Autorizado pouso 1-0, está baixado travado, 6224. Azul 6908, desce para 2000 pés. Ajuste na 014, autorizado para o procedimento, reporte estabilizado. 2000 pés no 014, livre ILS, reporte estabilizado, 0908. Dan 3152, autorizar direto e TAP. TAP, Dan 3152, obrigado. Aeronave Nacional, o uniforme da Índia pode partilhar via Bravo, tá, né? Negativo, tem um Airbus a 2 milhas do externo, o uniforme Tango Índia. Estabilizado, TAM 3600. TAM 3600, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. 224, no solo 20, libera direito, chame o solo em 121, decimal 9. Direito em solo 209, chame. Salvador, boa noite, tá? 3600. TAM 3600, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 099. Livre pouso 10, tá? 3600. Solicitado de TAP, passaria 2224. TAP para o 070, passaredo. Conforme Tango Índia, visual com o Airbus Nacional. Após o Airbus, a Lima mantém cabeceiro no zero, o uniforme Tango Índia. Após a Lima mantém a Bravo, cabeceiro no zero. Solo Salvador, chega minha 224. 34, prossegue via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, TAM 3152, desça para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 por 014, reporte estabilizado ILS X-Ray, TAM 3152. Estabilizado no ILS, Azul 6908. Azul 6908, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom pouso, boa noite. Boa noite. Estou em Salvador, Azul 6908, estabilizado no ILS 10. Azul 6908, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 04. No 04, aguardando. Rafa Papai, uniforme Tango Índia, autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus, 099. Fernando, uniforme 3000. Para ingresso, TAM 3600. Salvador, vamos lá, Inter, Portugal, 030. 030, good evening. The information is Bravo, go ahead. Portugal 020 Heavy with information Bravo, position 11 to Lisboa, request 5040. Portugal 020, clear to Lisboa. Lisbon, flight level 350, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, we'll intercept up on November 873 until Intol position. After Intol, according to flight plan, routes departure from 1010, after departure, left turn, Puka departure with Zipar transition. Scott code 5072 and control departure frequency 120.8. Formation Bravo, clear to Lisboa, flight level 350, per Zulu 10 to Natal, per November 873 to Intol, flight plan route to destination. Runway 10, Puka departure, Zipar transition, squawk 5072, frequency 120.8, Portugal 020. 10-11, comrade, push and start, Portugal 020. Call it to push and start, Portugal 020. Fala Salvador, boa noite, Gono 868, cliente da formação Bravo, tá na posição 5 para Aracaju. Aracaju no 868, boa noite, 230 está autorizado, via Golf 677. Coluna 10, curva esquerda, Puka, Jamo, após direto Aracaju, aciona 5075, controle 120.8. Aracaju, 230, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, posse, saída Puka, transição Jamo, DCD. Aciona 5025, controle 108, gol 1868. Transponder 5075. 5075, da sua ciente. Portão 5, chamei pronto, boa noite, 68. Chamada pronta, você. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Charlie, boa noite. Boa noite, Mike X-Ray Charlie, prossiga. O Mike X-Ray Charlie solicita autorização para reboque da posição 03 do pátio principal para a posição 07 do pátio principal. Mike X-Ray Charlie, só aguarde alguns instantes para iniciar. E aguarda a autorização, X-Ray Charlie. 3600 via Juliette, portão 62. Juliette 62, está 3600. Rio 6908, no solo de 26, libera direito, chama o solo 1219. 219, boa noite. 9250. Como é que você, Charlie, agiliza o reboque até o portão 07? Afirmativo, como é que você, Charlie, agilizando o reboque até o 07, direto? Não, agilizando o reporte ao término, como é que você, Charlie? Reportará ao término, como é que você, Charlie? Solo Salvador, azul 6908, livrando Foxtrot, destino Alfa. 8908, táxi via Alfa, aguardando esse da Juliette para ingresso. Via Alfa, aguardando esse da Juliette, azul 6908. V2224, disco 2000 TES, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reporte estabilizado, passarelo. Está 3 milhas para a Índia Serra. Tan 3152, boa noite, continue a aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado, ajuste na 014. Reportará, Tan 3152. Outra voz, no 3152. Tan 3152, de livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 079. Autorizado pouso, pistão no zero, Tan 3152. Paulo, aqui é o TAM 3600, estamos sem identificação aqui no balizador. Só um minuto, se você solicitar. Grato, 3600 aguardando. Aproximando o taxi Juliette, 6908, azul. Pá, uniforme Tango Índia, chame Recife em 1251, alterna 13395. 1251-13395. Muito grato, boa noite. Boa noite. Depois que está rebocando, iniciou o reboque, o Azul 6908, após ingressar via Juliette, prossegue o portão 03. Azul Bus, Juliette 03, 6908, Azul, obrigado por aí. Go 1170, good evening, information Bravo is Bravo. Are you ready to copy back level 370 to Campina Grande? Ready to copy, we have information Bravo. Para o estacionamento, Go 9250. 4, aguarde autorização, o 9250, são mais 2 minutos. Bom, Salvador, boa noite, tanto 3152, livrou. 52, boa noite, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, tanto 3152. Bom, 1170, clear to Serra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande. First level 370, via Upper Zulu 10, until Neuma position. After direct to Campina Grande, departure from 1010, after departure, left turn, Puka departure, with Zipar transition, Scott code 5103, and control departure frequency 119 point, correction 120.8. Ok, CFQ 370, Campina Grande, vai para o Neuma, after that, direct to Campina Grande. Puka, direct to turn left after the ball, depart 1103, 120.8. 120.8, we will go 1170, stand 09, come right, push and start. Okay, now for the station start. 120.8. Salvador, Piala 020 Heavy, position 1-1, ready to push and start. Renate with the ground staff, Portugal 020, and call me right to taxi. Copy, clear to push and start, coordinate with ground staff, call you for taxi at Gala 020. Próxima Juliette, a 3152. Mantenha a posição, essa da Juliette aguardando na 3152, previsto 04, vai ser liberado pelo Boeing da Gol. Gente, mantenha a posição da Juliette, 3152. Passando externo embaixo do trabalho, Passaredo 2224. Passaredo 2224, livre pouso pista 190, vento 180 graus, 072. Livre pouso, Passaredo. Salvador, boa noite, chama 6224 230 Aracaju, sentido Bravo. 4, tem 190 aprovado, aguarde coordenação. Sente, 490. Chama 6224 Aracaju, 190, 190 está aprovado. Diego 677. Roda 10 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5074, controle 120, decimal 8. Gente, está autorizado Aracaju, 190, via Goma 77, decimal da esquerda, decimal da 10, curva esquerda, Puca, Jampa, Puca, Jampa, 074, na sonda, 28, controle, chama 224. Então, não chame pronto, mas 224. Passaredo 2224, no sono 37, libera direito, chama o sono em 121.9. 219. Fizeram cheque equipamento, a transmissão foi muito baixa, ok? Tem que repetir, peraí. Gente, táxi com 57 a bordo, 3 horas, Fortaleza. Direita em de alfa, ponto espera a torre 118.95, altímetro no 04. Bom voo, boa noite, chegou 9250. De alfa, ponto espera 152 via Juliette, observando a liberação do Boeing da Gol, prossegue portão 04, então 3152. Juliette 04, atenção ao Boeing, então 3152. Salvador, bom dia, Passaredo 2224, Livron. Central Pátio 3 está livre, via Alfa e Kilo, previsto 05 do Pátio 3. Gente, Passaredo. Identação minha, pegou no 868, posição 5. 5, aguarde autorização no 868. Gente, aguardam. Salvador, aqui é o Mike, X-Ray Charlie, informando o término de reboque na 07 do pátio principal. Muito obrigado pela coordenação. Boa noite. Boa noite, Mike, X-Ray Charlie. Agora, modificação, posição 04 do pátio 3, ok? 04, obrigado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 072. 868, chame táxi, agilizando. Botar a frase, boa noite. Paulo Salvador, boa noite. Este é o voo 1098, autorização para Natal. Estamos com a formação Bravo. 098, boa noite, Natal, nível 370, está aprovado, via Pêsulo 10, decola da 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5104, controle 120.8. Autorizado para Natal, nível 370, via Aper Luiz, Zulu, 1-0, decolando a pista 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 5104, transponder, 1208, controle, voo 1098. Então 2, chame pronto, voo no 098. Para pronto. Salvador Brown, estou voando para o... Go 1170, coordinate with the ground staff after the traffic behind leave the sector and coordinate with the ground staff and report where to taxi. Go 1170 after the traffic Airbus 330 of that company. Okay, after Airbus 330 of the island, we have to report the taxi parado e o papartex. Voo 250, decolado às 41, chame o controle em 120.8, bom voo. 308, boa noite. Controle Gol 9250, decolou, passa 2000. Gol 9250, troca seu transponder para 5052. 5052, troca. Dois 50, contato radar, pesado 3.510, pesado subida para o nível 410, na saída Puca. Puca 410, na escolha quando for possível, Aracaju. Salvador Escala 020, request tax. Salvador Escala 020, request tax. Request tax by Bruno 1, after the taxi India and Alpha. On the taxi Alpha, call 118.95, altimeter 1014, have a good flight and good night, portal 020. India India Alpha at Alpha 11895, Q981014. Obrigado, boa noite, escala 012. Para o Franco, se voa no 868, 98 a bordo, 2 horas e 15 até no fim. Pela direita, via India Alpha, agilizando, ponto espera 28895, altímetro no 014. Tenha um bom voo, boa noite, no 868. India Alpha, ponto espera, chama-se 28895, 1014 ajuste, voa no 868. Como estamos dando boa noite agora, 5001, Nova Mint, mudou de aeronave, Fernandes Bravo 500, Guarulhos 320, para uma nova autorização. Só um minuto para a cópia, 561. 5001, para a cópia, para a cópia da cópia. É só um minuto, coordenação, azul 5001. 5001. Tá 3891, boa noite, chegada Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, livre da gente, o 3891? Livre. Obrigado. Com 892, por favor. Boa noite, 68, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 079. Alinhar e decolar, pista 10, boa noite, 68. Para puxa, 024, só um minuto para iniciar. Firme? Um minuto para iniciar, 024. Graças a Deus, 024. Pushback acionamento, no 2, o gol 10, 8, 9, 10. Visão de 5 minutos, gol no 098, número 2 no setor. Chame Recife, 2085, alternativo 2585. 2085, boa, 92, 50. 1 do 0, decimal 8, bom voo. 2081, boa. Calvador, Mike 2, 1 0, Gal, 0 2 0, Adolin Point, runway 1 0. Airport Gal, 0 2 9, Clio 2, line up, and wait, runway 1 0. Line up, runway, runway 1 0, Gal, 0 2 0. Alpha, running point, runway 1 0, contact tower 118.95, altimeter 1014. Have a good flight and good night, 1170. Okay, in Alpha. In Alpha, 118.95, on the road to Gal. 124, vai coordenar com esse solo? Após a passagem, a retaguarda do Boeing 737 da Gol, após o mesmo início, chame táxi no portão 1, no 624. Prossiga para 224, tem iniciado já. Autorizado, mantenha a posição. passagem retaguarda do Boeing 737 da Gol, que está prosseguindo para o ponto de espera. Após o mesmo, inicie e chame táxi, o Xanai 6224. Gente, eu posso... O táxi do Boeing está na retaguarda, vai iniciar. Portugal 020, clear to take off, runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. For take off, runway 10, Portugal 020. Obrigado, boa noite. Olá, Salvador, boa noite novamente, tem 3052. Zona 52, boa noite. Para Maceió, copia o 330, informação Charlie. Vai guardar a sua conta, deixa eu só confirmar a previsão. Fucajamo-Caju. Obrigado, deixa eu confirmar. Azul 500, no cópia, Guarulhos. Azul 500, na escuta, cópia, Guarulhos. Seguiu 6224 no 01, não chame táxi. Ou 050. Agora está autorizado, não chame táxi. Afirmativo, está livre, chame táxi. Go 1170, line up and wait, runway 10. Portugal 020, airborne at 51, contact Salvador Departure 120.8, have a nice night. Salvador Departure 120.8, Air Portugal 020, have a nice Salvador Tower, 1170, clear it to line up and wait, runway 10. Line up and go 1-9-7. Level 350 on Puga Departure, Portugal 020. Controle do 3891, está com referência com o solo, poderia descer para 2000? 3891, autorizado 2000. 2000, obrigado. Go 1868, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, go 188. 392, sem pressão. Que foca sem liberar a retaguarda, nós já está finalizando o pushback no 1-9. Ao 0-2-0 control. Correto. Vector to avoid traffic, turn right heading 085. Maintain this heading until crossing flight level 240. Passa turning right heading 085, maintain this heading until we cross flight level 240, Portugal 020. 170, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees 07 knots. Thank you. 34, está próximo táxi, 715 a bordo. 1h50, alterna Salvador. Para confirmar o POB 075? Confirmando, é 76. Gente, copiado 076, direita Indy Alpha, ponte espera torre 1, no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo e boa noite, Madeira 4. Agora mudou para o 04, autorizado com a Indy Alpha, ponte espera torre 95, para Romeu Golf, prossiga. Departure 1208, have a nice flight. 1208, Delta 1170, thank you. Salvador Dispatcher, Delta 1170, passing 2000. Até 200 milhas do Vé de Salvador. Depois cancela, prossegue no 145 visual direto, decola da 107, com curva à esquerda após a decolagem, na subida Momo e após direto, aciona 5106, controle 120 decimal 8, torre 1, 18 decimal 95, Romeu Golf. 0. Tá 3891, autorizado ILS, reporte estabilizado. Permanente estabilizado 3891. 308 controle, 118.95 a torre, o meu Golf tá no pátio 5, confirma pessoas a bordo. Gol 1170, fly direct Sierra Bravo Kilo Golf, and the climb restricts to flight level 330. Flying direct to Serra Bravo, Kilo Golf, Alan 7. Desculpa, senhor, a gente não estava no Rio Vinho. 500 está pronto. O 500 no Guarulhos, 320 está aprovado, via Pesulo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Após o Pesulo no meio, Belo Horizonte, após direto Trivia, após direto Poços. Da 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, aciona 5050, controle 120 decimal 8, aguarde para o cotejamento. 1098, portão 2 está livre, chame táxi. Contra táxi, 1098, bom. Livre de cotejamento, azul 561. Azul 5001, está livre de cotejar. Negativo, agora autorizado. Guarulhos 320, conforme vai decolar. Lá no 0 com curva direita, vai o Leda Monte. Autosa para o Zulu no 0, Brick, para o Zulu no 6, Bravo do Zulu, trilha e ponto de caso. 50-50, pode ser o controle 208, controle 5001. E pronto, no parte 3, azul 5001. Sim, 5001, está pronto já. Está livre. Está livre, chame táxi, azul 5001. Sim, chama táxi, 5001. É Portugal 020, contact receive center 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Controle Salvador, boa noite, Xenia 224, passando em 324. Xenia 224, contato radar decolagem, subo para nível 190, na direto Jama. Direto Jama, 20 copy control. Yes, we did. 12685 for backup 12545, correct? Correct. Localizador 3891. Tá 3891 no torre, 1895. 1895, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Salvador, 4062. Azul 4062, essa é a identificação pro Edmari, desce para o nível 050. Del 50, pro Edmari, 4062. 972, efetua desvio? Tá, firma. Pro 030, se for mais uma 5 milhas. Gente, reporte e assina pro ajudor. Reporta na 972. Salvador, muito boa noite, Altan 3891. Altan 3891, boa noite, reporte sente pelo desbaixado travado, ajuste no 04. Sim, já baixado travado. Livre pouso pista no 0, vento 170 graus, 079, Altan 3891. 3891 com livre pouso. Tá pronto, Duna, ouro 972. Taxi Gol 1098 com 138, 2 horas e 40, alternativa Fortaleza. Direita Índia e Alfa, Ponte Zero no 0, Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, bom voo, boa noite, Gol no 098. São direita, vinha Índia e Alfa, ajuste 1014, reportarão na Torre 1895. Boa noite, Gol 1098, Ponte Zero. Gol na 098, autorizado a alinhar e manter cabeceira na 0. Autorizado a manter pista 10. Então 3891 no solo 02, libera direito, chame o solo em 1219. 9, obrigado, senhorita. 972, torre 1895. 2795, boa noite. Solo, boa noite. 3891, livrou,